Mensagem 20, decolou 5-1 no controle 208. 208, mensagem 20, boa. Salvador, boa noite, web 10, mensagem 20. Web 6720, boa noite, contatado a Fadal 360 da presente voo direto Leda. 360, direto Leda, 6720, muito obrigado. Controle Salvador, vai passar a turma estabilizado mais Charlie Alpha. Charlie Alpha agora com a torre 786. Charlie Alpha. Oi, Salvador, só passando o Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, continue a aproximação, reporte externo. Para externo, após externo, se possível, a bácula direita na frente. Após 20 ao Mike Charlie, propõe. Copiado. Belgrado é autorizado, ingresso no pátio principal, contorno pátio principal, Lima, Mike, Quebec, da Quebec para o cruzamento da 1735, chame a torre novamente em 18, meia dúzia, o Bravo Eco Delta. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Do presente chame Recife 1288, alternando 1-2 mesa. 1-2-8-8, 1-2 mesa, 7-3-5-6-7. Cristiano, propõe o Mike Charlie Alpha. Mike Charlie Alpha, autorizado a prosseguir base pela direita para a final da 1-7, se possibilizar na final. Reportará. Sapatango Mike Charlie Alpha, base para a final do 17, pela direita, baixar travado. Livre pouso, vento no 140 graus, 10 nós, Mike Charlie Alpha. Charlie Alpha. Este, prossegue à sua direita, no Mike, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre, 1862, é o Bravo Eco Delta. Lima, Mike, 1862. Vai prosseguir na Mike após a sua primeira esquerda, ok? Na Quebec. Na Quebec é torre 1862. A positivo. Mike Charlie Alpha Solo 57, prossegue para que pátio? Ok, ciente direito ao estacionar frequência livre. Bravo Eco Delta, autorizado o cruzamento da 107, prosseguindo até o pátio 5, acessando a frequência livre, atento à aeronave que acabou de pousar. Sete dois zero, chama Recife 1-2-5, alterna no 3325. 1-2-5, 1-5, alterna 3325, 1-2-5, 1-0. 1-2-5, 1-0, 2-3-3-25, 1-2-7-3 da Gol, desce para 2020, livre final e LSP, reposto estabilizado. Então, boa noite, CNR-259, autorização Guarulhos. CNR-259, informação X-Ray, ajuste 1-0-2-0, pronto para cópia. Sim. Pois é, Salvador Guarulhos, via peso 1-6, número de voo 360. Saída da AEL, Leda, pós-Leda, direto Bridge, onde intercepta a via. Decoda 1-0, primeira curva direita, transponder 50-11 e o controle Salvador 1-20-8. Autorizado Guarulhos, nível 360, na Up Azul 1-6. Já fala na Daniel Leda, 30-70 a aerodia. Já fala na Daniel Leda, curva à direita, 50-11 transponder e 1-20-8 controle. Correto, em pronto, chinelo 259. Controle? Ah, radar encerrado, 59 milhas, sudoeste de Salvador. Está presente, chame Ilhéus, na 1-20-1. 1-20-1, Ilhéus, boa noite. Boa noite, bom voo. 567, X-Ray correto, ajuste no 020, ponto para cópia. Autorizado Salvador, Brasília, via piso 17, nível de voo 360. Saída Arbor, após Elefa. Decorda 10 com a primeira curva à direita. Transponder 50, 16, e o controle Salvador 120, decimal 8. Correto, pronto, gol no 7, 1567. Turno 273, estabilizou? Afirmativo, estabilizado, Janier. Corre 118, meia dúzia. 18, meia dúzia, zero, boa noite, obrigado. Um 273 avistado, livre pouso no 0, vento 1, no 40 graus, 19 nós. Confirma o trem. Livre pouso a 10, livre pouso vai estar travado. Copiado. A informação do meta é X-Ray, ajuste 1020, tá pronto para a cópia? Teste, tá autorizado, Salvador Guarulhos, é UPZULU 16, nível de voo 340. Saída da El Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Decola pistão 10, primeira curva à direita. Transponder 5021 e o controle Salvador 120, decimal 8. Tome ciência da X-Ray, chame pronto no 04, 3897. Solo do 1601, boa noite. 601, boa noite, você? Desautorização para o Galeão, nível 360, se puder, também já está pronto, o stack acionamento está no tempo. Informação X-Ray, ajuste 1020, pronto para cópia? Firmo, senhor, prossiga, por favor. Obrigado, Salvador Galeão, via Epizulu 10, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota. Recorda 10, primeira curva à direita. Transponder 5013 e o controle Salvador 120, decimal 8. Então, conforme 360, eu peso o 10, da El Leda após Bridge, curvando à direita após 5013 no transponder e o controle 120, gol na 601. Correto no 601, autorizado o pushback também no 05, chame pronto para o táxi, gol no 601. Já te chamo, já, obrigado. Dois sete três, sala 08, direita 209. Dois ao táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette. O 1601 para o táxi está com 141 a bordo, 3 horas de tempo de autonomia, alterna Campinas. Pessoal, táxi é Pátio Índia Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 62, ajuste no 020, gol no 601, bom voo. Gente, Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, torre 186, gol no 601, ó. Boa noite. 273, sai da Juliette. Gol 1273, após a passagem do tráfego da companhia à sua esquerda, tem livre acesso ao pátio principal, portão 02. Aqui, após a vai aguardar, ok? Número 2 no setor, aguardando as instruções. espera só. 601 autorizado alinhar e decolar 10, vento 1 no 60 graus, 129. A gente decola, voo no 601. Sete, autorizado acionamento, pushback, chamber taxi. Salvador, boa noite, o TAM 3894, com a formação S2. 3894 da TAM, aciona a identificação dessa para 3.000 pés por Odiluna. 3.000 pés na Flor de Duna, o TAM 3894. A gente vai guardar o que tráfego no 01 no Mônio da Gol, já iniciou o pushback, é o número 2 no setor. 1208. Controle 208, boa noite. Salvador, boa noite, gol no 601 na saída da Euleda, na sua escuta. No 601, contato radar, deu 360, voa direto Leda. O senhor confirma, é transporte de órgãos fetais? Confirme, transportando órgãos? Tem uma informação aqui na ficha, não sei se é da sua chegada ou da sua partida, mas acho que persistiu, tá como transporte de órgãos vitais. Confere essa informação, o senhor está transportando órgãos vitais? Não, negativo. É válvulas de coração, não é órgão. Sim. Só confirmando para o gol no 60 no direto Leda, né? Afirmativo, direto Leda. fazer ataque sua direita, via Índia Alfa, um ponto de espera da pistão 0, torre 1, no oito, edição 62, ajuste 1020, gol no 567. Então 3897, está autorizado o acionamento, pushback com relação aqui pessoal, chama para o táxi. Autorizado, chama 259, acionamento, puxa bem, coordenação aqui pessoal, chama para o táxi.